guerreiros escolhidos por Deus pra batalha vencer. Nosso lema é só olhar pra Cristo e nada temer. Nós pisamos a cabeça de Satanás, somos povo santo e poderoso. Se o bicho correr, nós o alcançamos. Se parar, nós o engolimos. É! Guerreia na força de Jeová. Guerreia na força de Jeová. Jesus é chamado o Rei dos Reis, na sua coxa escrito está. É o Senhor de todos os senhores, ele é o próprio Jeová. Guerreia na força de Jeová. Guerreia na força de Jeová. Desfaz!